A Sura de Luqman. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitab al-hakim. Alif Lam Mim. Esses são os versículos do livro pleno de sabedoria. Ele é orientação e misericórdia para os benfeitores. Que cumprem a oração e concedem as zaká e se convencem da derradeira vida. Esses estão em orientação de seu Senhor, e esses são os bem-aventurados. E dentre os homens há quem compre falsas narrativas para sem ciência descaminhar os outros do caminho de Alá e para tomá-lo por objeto de zombaria. Esses terão aviltante castigo. E quando se recitam para ele nossos versículos, volta-lhes as costas, ensoberbecendo-se, como se os não ouvisse, como se em seus ouvidos houvesse surdez. Então, alviçara-lhe Muhammad doloroso castigo. Por certo, os que creem e fazem as boas obras terão os jardins da delícia. Neles serão eternos. Essa é deveras a promessa de Alá, e Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ. Ele criou o céu sem colunas que vejais, e implantou na terra assentes montanhas para que ela se não abale convosco. E nela espalhou todo o ser animal, e fizemos descer do céu água, então fizemos brotar nela todos os casais de plantas preciosas. Essa é a criação de Alá. Então fazei-me ver o que criaram aqueles que adorais além dele. Mas os injustos estão em evidente descaminho. E com efeito, concedemos a sabedoria a Luqman, dizendo-lhe, agradece a Alá, e quem agradece, agradece apenas em benefício de si mesmo. E quem é ingrato, por certo Alá, é bastante a si mesmo, louvável. E quando Luqman disse a seu filho, em o exortando, Ó meu filho, não associes nada a lá. Por certo, a idolatria é formidável injustiça. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. E recomendamos ao ser humano a benevolência para com seus pais. Sua mãe carrega-o com fraqueza sobre fraqueza, e sua desmama se dá aos 2 anos. E dissemos-lhe: sê agradecido a mim e a teus pais, a mim será o destino. شِرْكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. E se ambos lutam contigo para que associes a mim aquilo de que não tens ciência, não lhes obedeças, e acompanha-os na vida terrena convenientemente, e segue o caminho de quem se volta contrito para mim. Em seguida, a mim será vosso retorno. Então, informar-vos-ei do que fazieis. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Ó meu filho, por certo, se há algo de peso de um grão de mostarda está no âmago de um rochedo, ou nos céus ou na terra, Alá fala-o a vir à tona. Por certo, Alá é sutil, conhecedor. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Ó meu filho, cumpre a oração e ordena o conveniente e coíbe o reprovável e pacienta quanto ao que te alcança. Por certo, isso é da firmeza indispensável em todas as resoluções. E não voltes com desdém teu rosto aos homens, e não andes com jactância pela terra. Por certo, Alá não ama nenhum presunçoso, vanglorioso. Modera teu andar e baixa tua voz. Por certo, a mais reprovável das vozes é a voz dos asnos. Alam tarau anna Allah sakhkara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fi Allahi bi ghayri ilmin wa la hudan wa la kitabin. Não vistes que Alá vos submeteu o que há nos céus e o que há na terra, e vos colmou de suas graças aparentes e latentes? E dentre os homens, há quem discuta acerca de Alá sem ciência, nem orientação, nem livro luminoso. E quando se lhes diz: segui o que Alá fez descer, dizem: não, mas seguimos aquilo em que encontramos nossos pais. Segui-lo-ão ainda que Satã os convoque ao castigo do fogo ardente. E quem يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. E quem entrega sua face a Alá enquanto benfeitor, com efeito, ater-se-á a firme alça, e Alá é o fim de todas as determinações. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. E de quem renega a fé, que te não entristeça a sua renegação da fé. A nós será seu retorno, e informá-los-emos do que fizeram. Por certo, Alá, do íntimo dos peitos, é onisciente. Fá-los-emos gozar um pouco. Em seguida, obrigá-los-emos a um duro castigo. E se lhes perguntas, quem criou os céus e a terra? Em verdade dirão, Alá. Dize, louvor a Alá, mas a maioria deles não sabe. De Alá é o que há nos céus e na terra. Por certo, Alá é o bastante a si mesmo, o louvável. E se todas as árvores na terra fossem cálamos e o mar a que se estendessem além dele sete mares fosse tinta de escrever, as palavras de Alá não se exaureriam. Por certo, Alá é todo-poderoso, sábio. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Inna Allaha samiun basir. Vossa criação e vossa ressurreição não são senão como as de uma só alma. Por certo, Alá é oniovinte, onividente. Alam tara anna Allaha yuliju al-layla fin nahari wa yuliju an-nahara fin layli wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Não viste que Alá insere a noite no dia, e insere o dia na noite, e submete o sol e a lua, cada qual correndo até um termo designado, e que Alá, do que fazeis, é conhecedor? ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Isso porque Alá, ele é a verdade, e porque o que invocam além dele é falsidade, e porque Alá é o Altíssimo, o Grande. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Não viste que o barco corre no mar com a graça de Alá para ele fazer-vos ver alguns de seus sinais? Por certo, há nisso sinais para todo constante, perseverante, agradecido. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. E quando os encobrem ondas, como dosséis, invocam Alá, sendo sinceros com ele na devoção. Então, quando ele os traz a salvo à terra, há dentre eles o que é moderado e o que é negador, e não nega nossos sinais senão todo pérfido, ingrato. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Humanos, temei a vosso Senhor e receai um dia em que um pai nada quitará por seu filho, nem um filho nada quitará por seu pai. Por certo, a promessa de Alá é verdadeira. Então, que vos não iluda a vida terrena e que vos não iluda o ilusor acerca de Alá. Inna Allah indahu ilmu ssa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Por certo, junto de Alá está a ciência da hora, e ele faz descer a chuva, e sabe o que há nas matrizes, e pessoa alguma se inteira do que logrará amanhã, e pessoa alguma se inteira de em qual terra morrerá. Por certo, Alá é onisciente, conhecedor.